que cai na árvore e deixa o ingaço. Eu também, quando morrer, quero deixar o que eu faço. Vou deixar minhas modinhas todas feitas num compasso, da minha morte, os invejosos não dizer que eu fiz fracasso. Não tem ferro, não tem